O perfume dos teus ungüentos são bons de se cheirar. E a tua presença e o teu amor melhor do que o vinho. Venha, Jesus. Queremos ser a tua noiva apaixonada. Nós queremos, Jesus. Por isso, venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nós, Senhor. Esse é um tempo, irmão, para você conversar com Ele individualmente. Talvez até declarando em voz alta, mas é um tempo seu, particular com Ele. Não faça outra coisa agora. Esteja completamente à vontade diante dEle. Olhe nos olhos dEle e conte a Ele as últimas coisas da tua vida. Santo, entronizado no meio do louvor do teu povo, Santo, o Santo Jesus. Os povos se prostram diante de uma imagem que chamam de santo, mas nós adoramos a Ele, o que verdadeiramente é santo, o Santo Jesus. Santo, aleluia, aleluia. Efésios capítulo 5, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Repita comigo o primeiro versículo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esta palavra imitadores no português é uma palavra muito rala, muito superficial e nos leva a imaginar outra coisa. Imitador é um papagaio. Imitador é alguém que não tem comunhão e experiências com o Espírito de Deus e vai à frente do povo dirigir, cantar, imitando alguém. Mas esta palavra que temos aqui nesse texto não é imitador em português. Poderíamos trocar essa palavra por uma palavra em português muito melhor. Sede, pois, iguais a Deus. Repita comigo, sede, pois, iguais a Deus, como filhos amados. Amém, você pode se assentar, irmão. Esse é o tema dessa manhã, imitando o ministério de Jesus. Nós temos um contexto, temos um ambiente, ministros do altar que se utilizam dos talentos da música, músicos, cantores, instrumentistas, vocalistas, irmãos que mexem no som, irmãos que trabalham na transparência, irmãos que talvez não tenham nenhum desses talentos, mas trabalham no ministério de louvor da igreja. Eu não estou dizendo trabalhar no ministério de louvor da igreja, ser membro daquele departamento da sua igreja. Eu estou dizendo ser um levita. E levita, a palavra nos diz muito claro em Números capítulo 3, versículo 4, que levita é todo aquele apto a servir. Se você serve, você é levita. Alguns têm talentos e dons de música, mas não servem. Então não servem para ser levitas. Outros nem têm talentos de música, mas estão continuamente servindo. Então eles são levitas, com qualquer talento e qualquer dom que o Senhor tenha dado a eles. Então nós estamos aqui num ambiente, num contexto de ministros do altar, levitas que servem a Jesus com seus talentos e dons. E temos um alvo e um propósito, voltarmos para a nossa casa, para a nossa igreja, mais revestidos de autoridade espiritual e mais edificados. Você concorda com isso, irmão? Nós estamos reunidos na presença de Jesus, buscando dele a edificação que só o Espírito Santo pode nos trazer. E a autoridade espiritual, que não significa o talento que temos ou o quanto fazemos bem aquilo que sabemos, mas significa comunhão e intimidade com o Pai, que quando nós saímos pelas ruas, quando nós saímos pela nossa casa, pela nossa família, os inimigos nos reconhecem e calados se retiram, porque sabe quem está chegando. Isso é autoridade espiritual, e nós estamos aqui buscando autoridade espiritual. E esse tema dessa manhã, imitando o ministério de Jesus, é um tema para nós, ministros do altar, que queremos ser edificados, queremos obter mais autoridade espiritual. Eu quero trazer três características de Jesus nessa manhã que precisamos imitar. Na verdade, nós temos infinitas características, por se tratar do Deus eterno e todo-poderoso. Nunca vamos esgotar o estudo ou a busca pela vida de santidade, a vida parecidos com Jesus, iguais a Ele. Imitadores de Cristo, como Paulo disse claramente, imitadores. Eu abandono tudo para fazer igual e para ser igual. Primeira característica: sem glória, sem honras, sem interesse ou benefícios pessoais. Se queremos imitar o ministério de Jesus, nós precisamos entender que uma das características mais fortes do ministério de Jesus nesta terra não foi os milagres. A característica mais forte, ou uma das características mais fortes do ministério de Jesus, não foram as curas que ele gerou, não foi nada do que vimos de milagres registrado nas Escrituras, mas sem glória, sem honra, sem interesses ou benefícios pessoais. A segunda característica: totalmente obediente à vontade absoluta do Pai, sem projetos pessoais. Terceira característica: um só objetivo, resgatar vidas para o reino de Deus. Eu quero repetir estas três características que vamos estudar nesta manhã: sem glória, sem honra, sem interesses ou benefícios pessoais. Segunda, totalmente obediente à vontade absoluta do Pai, sem projetos pessoais. Terceiro, um só objetivo, resgatar vidas para o reino de Deus. Nós podemos encerrar aqui esta ministração. Se não for o nosso propósito, a qualquer custo, vivermos isto. Eu e você, como músicos, como ministros de Deus, como servos do Senhor, se quisermos realmente receber de Deus, não é aprender nessa manhã, é receber de Deus uma porção de unção que vai nos transformando dia após dia em alguém parecido com Jesus, pelo menos nesses três aspectos. Se queremos isso, nós teremos que pagar um preço. E eu queria pedir a você que orasse nesse momento e pedisse ao Espírito Santo que mostrasse então a você, a cada um de nós, quais são os detalhes da nossa vida pessoal, da nossa vivência na igreja, no dia a dia, em casa, na família, no trabalho, na escola. Quais são as questões, os detalhes pessoais que o Senhor vai tratar, trabalhar nessa manhã, para que estas três características de Jesus sejam vistas na minha vida e eu me torne imitador de Cristo. Ore ao Senhor por um tempo. Oh Deus, queremos isso, Jesus. Nós não estamos brincando de congresso. Ninguém aqui, Senhor, está arrumando mais programações. Nós estamos na Tua presença e queremos a edificação da Tua igreja neste país. Comece conosco aquilo que Tu queres fazer nesta manhã. Mexa conosco, Senhor, para a glória do Teu nome. Você tem liberdade, irmão, de nem continuar nesta ministração, nesta manhã. Você tem liberdade de ir conversar lá fora, de ir buscar outros interesses, se você desejar. E você não será mais indigno do que nós, do que eu, do que o outro que ficar. Você tem liberdade, Senhor Jesus, eu não quero que o Senhor faça isso ainda na minha vida. Mas se você quiser que Ele mexa com você como o cirurgião mexe, e mesmo que haja um pouquinho de anestesia, vai doer. Se você quer isso, você pode continuar aqui.